madura, ó minha mora madura. Ai, diz-me quem te amadurou. Ai, diz-me quem te amadurou. Foi o sol, foi a geada. Foi o sol, foi a geada. Ai, foi o calor que ela apanhou. Ai, foi o calor que ela apanhou. Oh, minha mora madura, oh, minha mora madura. Ai, diz-me quem te ama. Foi o sol, foi a geada. Foi o sol, foi a geada.